Bom, rapaziada, esse som aí é o seguinte. A gente fez ele há 10 anos atrás, era outra cabeça, era outro momento. Hoje a gente sabe que é o seguinte. Esse caminho de droga aí, parceiro, não leva a nada, não cai nessa não. Essa música é só uma viagem pra relembrar aí, rapaziada gosta, mas sem essa de droga, falou? Vamos ver se qualquer aí? Vamos ver se a rapaziada tá fissurada. Eu quero ver a fumaça, quero sentir a marola. É isso aí, é isso aí. Estou fissurado. Só quero mais um baseado, baseado. Estou fissurado. Vocês, vamos logo queimar esse danado. Estou fissurado. Só quero mais um baseado. Estou fissurado. E sou o que sou, eu sou mais um irmão. Perdido nas esquinas, vendendo maconha e pasta de cocaína. Desiludido com a vida, iludido por momentos de tranquilidade passageira, alimentada desde minha infância. Dividido entre valores sociais, aos quais dizem que eu tenho que matar, roubar. Se quiser, vivo, continua mais. Agora não vai dar, porque meus dias já estão contados. Mas não estou nem aí para aqueles que querem me ver no buraco. Sei que para semente ninguém ficará. E o destino da gente, a gente tem que improvisar. E será que você acha isso tudo certo? Me chamando de louca. E você, o esperto, certo? Tudo bem, você tem toda razão. Fui louca demais, não dei ouvido aos meus irmãos, porque fudido será o meu destino. Estrada escura, rodeada de espinhos. Injetei, fumei até o crack. Agora estou condenada com o vírus da AIDS. Mas prefiro morrer com uma dupla overdose. Não serei suficientemente forte para esperar a morte. Estou fissurado. Só quero mais um baseado. Estou fissurado. E aê, vamos logo queimar. Você, cara, tem raiva de mim, mas não pergunta os motivos que me levaram a ser assim. Revoltado, indignado, no meio de fogo cruzado, com oito ventilado, dando tiro para vários dos lados. Sempre estive ligado nesse velho ditado: malandro demais vira pó. Debaixo de sete palmos, vou te dar uma ideia. Nunca pise na bola, no meio de cobra criada. Cuidado com seu presente de aniversário. Pode ser uma salva de balas no meio de sua cara. 25 de julho de 85, com o estilete na mão, um corpo estendido no chão. Um corte profundo sobre o pulmão. Durante 6 meses brincando de pique pega com a polícia. Por causa dessa merda, dessa briga, algum tempo depois consegui alugar um barraco onde fui comercializar um mato. Revoltada, frustrada, sentada na calçada, com meus pés no chão, pensando na minha vida, na minha situação. Perdida entre um baseado e outros, numa roda de iguais. Eu sinto que estou fudido, então surgiu dilemas e mais dilemas, ficando difícil achar em quem confiar. Chega a noite, um frio, a tremedeira começa a pegar. Dá licença, cara, que eu vou me dopar. A fissura me leva, tenho que ir. Eu vou sair com a minha mochila cheia de maconha e pasta de. Estou fissurado. Só quero mais um baseado. Estou fissurado. Vamos logo queimar esse danado. Estou fissurado. Pra quem gosta do baseado, é isso aí. Pode crer, rapaziada.